Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós não vamos ler o livro inteiro, mas vamos ler o quase todo. E o tema nosso, o tema que nós vamos trabalhar nessa noite, irmãos, é a questão da ação de graças e da relação disso com a felicidade. A ação de graças é um assunto que me interessa, que me chama muita atenção. Eu tenho falado várias vezes a respeito de ação de graças para os irmãos, e eu fiz uma declaração bastante, talvez ambiciosa lá no nosso retiro, mas eu realmente creio que a ação de graças é a chave da felicidade. Então, isso é uma declaração que para muita gente vai até parecer pretensiosa, né? Puxa vida, tanta coisa para dizer que é a chave da felicidade, vai me dizer que é a ação de graças? O cristão sempre diz que a chave é Jesus, é Deus, de fato. Mas a gente conhece muita gente que diz que a felicidade está com Deus e que não é feliz. Quem sabe disso? Então, não é tão simples. É claro que Deus é a chave da felicidade, que Jesus é o caminho da felicidade. Mas como que a gente experimenta isso na nossa vida pessoal não é algo tão óbvio. Como é que você se apropria disso de fato? E eu realmente acredito, irmãos, que a ação de graças é uma das coisas fundamentais. Realmente uma das coisas fundamentais. Mas não é só a ação de graças, não. É a esperança e a paciência também. Porque tem algumas músicas, eu já falei muito disso para os irmãos, que exigem dos crentes que eles sejam felizes e sorridentes o tempo inteiro. De vez em quando a gente está na igreja, ou está ouvindo um CD, ou está ouvindo uma rádio aí evangélica, se bem que eu não tenho esse hábito, mas muitos irmãos têm, e a gente escuta essas músicas dizendo que quem tem Jesus fica sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo, aquela euforia, aquela coisa toda. Todo dia. E não é tão simples. Nós sabemos que não funciona desse jeito. O próprio Paulo, né, quando ele vai descrever o seu andar com Deus, com a igreja, em 2 Coríntios capítulo 6, ele diz que eles eram entristecidos em muitos momentos, mas sempre alegres. Quer dizer, parece que a alegria cristã coexiste com as experiências de dor. Não é que porque a gente está feliz, alegre com Deus, que a gente não sofre, não chora. Quem não chora, irmãos, não vai para o céu. Está escrito lá nas bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Quem não chora não tem consolo. Tem saída. É? E você pode ler as bem-aventuranças, vai ver isso aí. A vida cristã é paradoxal nesse sentido. Porque é justamente porque você tem uma alegria genuína no coração, verdadeira, é que você para de ser hipócrita sobre os seus sofrimentos, as suas mazelas, sobre as suas misérias, ao invés de ficar com medo, né? Porque tem gente que diz, se você contar que você está doente, ou que você está infeliz, que sua vida está ruim, que aí você abriu a porta para o diabo, né? E o diabo vai entrar por isso. Não. O diabo entra quando a gente é hipócrita, quando a gente quer passar uma imagem que é falsa, sobre o que significa ser humano. Não é assim que funciona. A alegria cristã é paradoxal. Porque quando a gente está alegre mesmo com Deus, a gente tem honestidade para falar, e eu tenho que chorar, porque minha vida está ruim aqui, está ruim daqui do outro lado, porque eu estou sofrendo com a igreja, como Paulo falava, né? Porque eu estou sofrendo que a minha igreja, que era a igreja de Corinto, está muito desobediente, está todo mundo pecando, todo mundo se rebelando. Aí o Paulo falou, olha, tem jeito, tem hora que é só choro. Mas ele dizia, mesmo assim, ele era alegre. E nós vamos ver alguma coisa assim no livro de Ruth, que, curiosamente, apesar de ter esse nome canônico, né, Ruth, eu tenho a impressão, e eu realmente penso, que nós temos, em níveis diferentes, os personagens principais são diferentes. No nível tipológico, o personagem principal, na minha opinião, é Boaz, porque ele é o resgatador, sem dúvida. No nível do valor moral do livro, de fato, Ruth é um personagem central, porque Ruth é o meio usado por Deus para que Noemi tenha uma vida transformada. Agora, no nível narrativo, o personagem principal é Noemi, não é Ruth. Isso é curioso. O personagem principal é Noemi. O livro começa com Noemi e termina com Noemi. Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Alguns irmãos já perceberam isso. Noemi é o personagem central aqui na narrativa. E nós vamos ver por quê. Vamos ler Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler, não vamos ler todos os capítulos, mas vamos ler trechos à medida que a gente for avançando. Então, Ruth, capítulo 1. Vamos ler o primeiro capítulo inteiro. Primeiro. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vossos astros com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-os. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ia até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ia de tomar-vos marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da seca da cevada. Irmãos, nós temos aqui, então, uma história bem trágica, né? Imaginem uma época na história de uma cultura em que ter filhos, ter descendência era tudo. Isso foi a promessa de Deus para Abraão, né? Que ele teria descendência. Se você voltar um pouco, você vai ver lá em Gênesis que essa foi a promessa de Deus, inclusive para Eva, para o homem, a respeito da semente que esmagaria a cabeça de Satanás. E nós temos aqui um momento de dor muito grande, porque a mulher perdeu o marido. E as mulheres não tinham opção naquela época. A mulher não podia ter poder. A possibilidade de ter posses naquele mundo era muito pequena para mulheres. Porque era uma sociedade patriarcal. Tudo era centrado no homem. Então a mulher não era nada. Ela só tinha futuro se casasse. Ou se os seus filhos se casassem e cuidassem dela. Só que a mulher perdeu, Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. Então ela não tinha descendência, ela não tinha mais nome. Para se perpetuar o nome, você tinha que ter descendência, o nome era tudo. Né? E de certa forma, com a morte do marido e a morte dos filhos, Noemi se sentiu morrendo também. Porque ela perdeu o que podia lhe dar segurança e futuro. Então ela olhou aquilo e falou, é o fim, é a tragédia que me atingiu aqui. E ela ficou num desespero profundo, eu imagino. No final das contas, é claro, Deus se manifestou de algum modo. Eles tinham saído da terra de Israel, de Judá, por causa da fome. E ela escutou a respeito de uma saída, que Deus estava dando comida de novo, que Deus estava abençoando a terra dela. Mas a situação em que ela se encontrava era muito ruim. E os irmãos podem ver isso pela forma como ela se descreve a si mesma. O nome dela era Noemi, né, que significa agradável. E agora ela dizia que o nome dela, ninguém devia chamar de Noemi. Ela se negou até mesmo a ouvir esse nome. Todo mundo já teve aquela experiência de passar por uma situação muito ruim, ou de ter uma experiência muito ruim com alguém, e não querer nem ouvir o nome daquela pessoa. Né? Ou daquele lugar onde você trabalhou, ou daquele lugar onde você morou. Todo mundo já teve alguma experiência desse tipo. Agora, imaginem que essa mulher não queria ouvir seu próprio nome. Noemi, agradável. Por que ela não queria? Porque a dor era tão profunda que a própria identidade dela foi afetada. No final ela disse que ela queria outro nome. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Amarga. E ela tem uma explicação para o seu amargor, né? O seu sofrimento. O que, que ela diz? A mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então ela diz, foi o Senhor que me feriu. Foi o Senhor que fez isso. Será que está certo isso que Ruth está dizendo? Perdão, Noemi? Então nós vemos aqui no verso 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De todos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois, por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Irmãos, por difícil que possa ser a compreensão disso, Noemi não estava errada. Né? Tem muito pastor hoje que iria corrigir Noemi e falar, que isso, irmã? Que absurdo! Vira essa boba para lá, está amarrada em nome de Jesus. Não foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso, foi o diabo. Vamos expulsar o diabo que vai ficar tudo bem. Aí não ia ficar tudo bem, não. Irmãos, não ia adiantar nada José se encontrar com um pastor de prosperidade de hoje, no caminho lá para o Egito, e expulsar o espírito de pobreza, né? Expulsar o espírito que fez com que os irmãos dele o vendessem para o Egito. Por que não ia adiantar? Porque estava no plano de Deus desde o início que José fosse para o Egito, e lá no Egito ele ia sofrer, mas ia se tornar importante, e com isso ia trazer salvação para toda a sua casa. É claro que o diabo estava envolvido com aquilo, mas gente, o diabo não pode nada sem Deus, não pode nada fora de Deus. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. É claro que o diabo não aceita isso, é por isso que ele é rebelde. Mas o fato é que Deus dirige todas as coisas. Irmãos, se vocês lerem os salmos, vocês vão ver os salmistas dizendo isso. Que Deus os deixou em sofrimento. É fácil responder por que Deus nos deixa em sofrimento? Não, nem Jesus em certos momentos pôde responder. O que foi uma das últimas coisas que Jesus disse na cruz, citando um salmo? Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus disse isso. Então não é pecado. Mesmo que o pastor fulano de tal na televisão diga que é pecado. Não é pecado. Você pode reconhecer que você está numa situação ruim mesmo. E essa era a situação aqui de Noemi. E ela tinha uma visão realmente teísta. O que é isso? É a ideia de que Deus dirige todas as coisas. Ela sabia que Deus dirigia todas as coisas. Então ela disse, olha, Deus me pôs numa fria. Eu não quero mais que me chame de Noemi, não. Eu quero que me chame de Mara, porque Deus me trouxe amargura. Ela estava certa, mas não totalmente certa. Porque, de fato, a gente vê que Deus deu um consolo aqui para Noemi. Logo no primeiro capítulo. Né? Logo no primeiro capítulo que começa a narrativa, que conta o sofrimento, a tristeza, a amargura, né, de Noemi, logo no primeiro capítulo, nós temos uma coisa fantástica. É essa moabita, Ruth. Logo uma moabita, né? Podia ser uma israelita. Tinha que ser uma moabita. Podia ser uma israelita da última tribo de Dan, lá em cima. Não, mas era uma moabita, uma estrangeira, que para o povo de Israel não era ninguém, né? Porque o povo eleito era o povo que Deus usava, eram os sacerdotes de Deus. Não era através do povo eleito que Deus ia abençoar todas as nações? Como é que Deus ia usar uma moabita para abençoar uma israelita? Parece que é o que aconteceu. É claro que essa mulher se tornou parte do povo de Deus. Vejam que Noemi disse que ela não queria ser chamada mais de Noemi, queria ser chamada de Mara, por causa do amargor da sua vida. Mas, irmãos, ela não perdeu sua fé, não. Se de fato ela tivesse tornado uma pessoa completamente amarga, ao ponto de odiar os outros, de não querer mais a felicidade de ninguém, que é o que acontece quando a amargura toma conta do seu coração totalmente, se ela tivesse perdido totalmente a fé em Deus, ela não ia querer voltar sozinha para Israel quando ela ficou sabendo que a bênção de Deus tinha voltado para Israel. Porque ela tinha ali as duas noras, ela podia ter seguido com as duas para Moabe. Ela podia ter falado assim: já que Deus é contra mim, eu vou procurar outros deuses. E ela teria duas mulheres jovens que poderiam se casar, e já que elas gostavam tanto de Noemi, elas poderiam depois cuidar de Noemi. E o que Noemi diz para as duas? Sabendo que as duas não conseguiriam um bom casamento em Israel. Isso aqui é muito significativo. Ela diz no versículo 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. O que Noemi diz, irmãos? De fato, ela queria a felicidade das duas moabitas. Para ela era muito mais interessante que as duas fossem com ela, pelo menos para trabalhar e ajudar em Israel. Ou que ela seguisse com as duas moabitas para a terra de Moab. Mas ela não queria abrir mão da fé em Deus, e ao mesmo tempo ela queria a felicidade das duas noras. E por isso ela disse para as duas irem embora. O que isso significa? Que de fato, embora numa situação de amargura muito grande, essa mulher ainda tinha fé em Deus. Quais são os dois maiores mandamentos da lei? O que Jesus diz? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa mulher estava sofrendo, estava amargando. Ela não compreendia por que Deus a tinha colocado nessa situação. Mas ela continuava amando a Deus e amando as duas. Então ela disse: eu vou voltar para a terra do meu Deus e eu quero que vocês vão se casar para vocês serem felizes. Mas aí Deus agiu. E uma dessas senhoras resolveu ficar com ela. Ruth decidiu ficar com ela. E não somente isso. Diz o texto que Ruth se converteu. Né? Que ela creu no Deus de Israel. Está no versículo 16. Teu povo é o meu povo e teu Deus é o meu Deus. Irmãos, o que nós temos aqui? Que de fato, Noemi tinha fé em Deus. Fé em Deus e uma vida transformada a ponto de levar aquela moabita à conversão. Aquela moabita não escolheu só ficar com Noemi. Escolheu seguir com Noemi para a terra de Moab. Mas é claro que... a terra de Israel, de Judá. Mas é claro, irmãos, que Deus estava envolvido com isso aqui. Agora, essa mulher chegou naquela cidade, diz o verso 19 em diante. As pessoas a conheciam, parece que ela era importante. Há até uma comoção na cidade, diz o verso 19. Todas as mulheres se comoveram, dizendo: não é essa Noemi? Aquela que saiu de idosa, né? Cheia de bens, com filhos, com uma promessa de futuro. E agora ela chegou sem ninguém, com uma moabita do lado. Mas o povo sabia o que essa moabita tinha feito por ela, como a gente vai ver. Vamos ler o capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, o antigo marido de Noemi. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. desde pela manhã até agora, está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem a seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e o deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a seca que tem. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a seca da cevada do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, o que nós temos nesse segundo capítulo? É o momento do encontro. De repente, nós começamos a entender por que é que Deus fez Rute ficar do lado de Noemi. Existe uma razão, né? É claro que Noemi não tinha como gerar outros filhos. Pela lei da época, se uma mulher perdia o seu marido, era possível, era uma saída para a questão da descendência, que essa mulher se casasse. Se o homem morresse sem ter filhos, que essa mulher se casasse com um parente próximo desse homem para gerar filhos em nome dele. E era uma forma de perpetuar o nome da família e de conservar os bens da família. Agora, Noemi já estava velha, não tinha como ela arrumar um casamento. De fato, não tinha jeito. E ela nem fez questão disso no primeiro momento, mas Ruth foi com ela. Rute foi ajudar a fazer, levantar alimento, sustento para casa. E Rute, a moabita, se encontrou por casualidade, e o texto é até irônico a esse respeito, né? Por casualidade, se encontrou com Boaz, que era um parente próximo e que podia ser um resgatador. Poderia se casar, inclusive com Noemi, mas Noemi era muito velha. Mas ele poderia se casar com Rute, e assim conservar os bens da família e conservar o nome da família. E Boaz era uma pessoa importante na cidade, tinha recursos. Mas isso não foi intencional. É muito interessante perceber que, de fato, Noemi não fez um esforço para descobrir aonde estavam os seus familiares e descobrir as possibilidades de um casamento proveitoso. Ela não tentou em nenhum momento usar Ruth para isso. Noemi não tentou usar. Ela simplesmente disse para Ruth: olha, siga as servas para ver onde você pode levantar alimento. E Deus abriu uma porta. E o que Noemi disse para Ruth? Ruth, use a porta que Deus abriu. Se isso está acontecendo, pode ser que Deus tenha um propósito. De repente a felicidade está vindo. Capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Então vejam que, de fato, Noemi ainda estava interessada na felicidade de Ruth. De fato. De fato. Então seu coração não tinha sido aprisionado pela amargura. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então nós vemos que Ruth segue os conselhos de Noemi. E nós lemos a partir do verso 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como ouvi do Senhor. Deixa-te aqui até amanhã. Então, irmãos, hoje a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas de fato, no dia seguinte, Boaz vai para a porta da cidade, procura aquele outro homem que era um parente mais próximo e tinha um direito maior ao resgate da propriedade da esposa. E quando ele diz para o homem que junto com a propriedade vinha uma mulher, o homem deu um passo para trás. Porque isso implicaria um custo muito alto. Ele teria que comprar a terra, manter a terra e cuidar de duas mulheres. Então ele abre mão disso. E aí, diante de todos os anciãos da cidade, Boaz nos diz, está aí no capítulo 4, verso 10. Verso 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. E o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz-te o nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Então ia ficar muito caro, né? Aquele homem imaginou. Ele ia ter que comprar a terra, mas a terra ia ficar no nome de Ruth, porque Ruth estava continuando o nome da família. Então era só prejuízo. Mas de fato o amor cresceu no coração de Boaz e ele quis fazer isso. Ele quis abençoar e receber aquela mulher na sua casa. Agora, irmãos, qual é o final dessa história? No coração da história nós temos esse relacionamento de Ruth com Boaz, que é tipológico, que representa o resgate que Deus faz através de Jesus, da igreja. Mas, como eu disse, no começo e no final do texto nós temos a pista para entender o sentido existencial do texto todo. Veja o verso 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado Israel o nome deste. Ele será restaurador de tua vida e consolador de tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, por que esse final é tão significativo? E fecha com chave de ouro o livro. Porque, de fato, a primeira coisa que nós descobrimos no texto, e isso é maravilhoso, é que o texto, de fato, está falando sobre a obra de Deus na vida de Noemi. Noemi se considerava amargurada. Ela quis até mudar de nome. Ela sofreu muito. Mas ela não percebeu que desde o início Deus já tinha colocado um consolo do lado dela. É claro que naquela época, como eu disse, ter filhos era fundamental, era tudo. Ter descendência era essencial para você de fato se considerar abençoado por Deus. O que que Noemi ia fazer com uma moabita viúva em Israel? Alguém podia pensar, com certeza ela pensou. Alguém deve ter pensado quando ela chegou ali, ainda que a moabita fosse tão boa com ela. Mas vejam o que diz o final do verso 15, a última frase do verso 15. Ela te é melhor do que 7 filhos. Irmãos, Noemi tinha perdido o marido, não podia ter mais filhos, tinha perdido os 2 filhos, mas de acordo com o julgamento daquelas mulheres, e que de fato... A escritura confirma o dom que Deus tinha dado para ela, que era Ruth, era de fato melhor do que 7 filhos. Então nós temos uma situação muito engraçada. É claro que Noemi tinha fé em Deus, ela não tinha perdido a fé em Deus. Noemi não tinha perdido a capacidade de amar o próximo, de fato ela amou Ruth. Mas, irmãos, na sua amargura ela não conseguiu ver que, junto com a dor que Deus tinha dado, Deus já tinha dado o consolo. O consolo já estava do lado dela. Deus tirou dela 2 filhos, mas lhe deu uma mulher que era melhor do que 7 filhos. Isso ia se confirmar no futuro, porque da descendência de Ruth é que viria o rei Davi. Não é isso muito maior do que os 2 filhos que ela perdeu? Mas ela não podia ver isso naquele momento. E isso acontece muitas vezes com a gente. A gente não perde a fé no meio do sofrimento, a gente não perde a vontade de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente até perde isso, mas no meio do sofrimento nós ficamos cegos e não conseguimos ver as coisas boas. E aqui entra, irmãos, a ação de graças. É claro que Noemi precisava lamentar diante de Deus a sua dor, e ela certamente lamentou diante de Deus a sua dor. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que nós lamentamos diante de Deus as nossas dores, nós temos que ter um coração grato. Nós temos que ter olhos abertos para reconhecer que, junto com as dores, Deus nos dá consolos. A questão é que muitas vezes eles são invisíveis para nós. A gente olha e diz: não, isso aqui não é tão significativo, isso não é tão importante. De repente, coisas miúdas, né? De repente, você está muito triste e a sua mãe ou a sua esposa faz um almoço maravilhoso para você e você continua reclamando da sua vida ao invés de agradecer para aquela pessoa que preparou aquele almoço maravilhoso para você. E de repente Deus está querendo te consolar ali com um presente, com um amigo, com algum benefício que você recebe, e você não reconhece que Deus está fazendo alguma coisa através daquilo. Você não agradece pelo que Deus te deu. Você pode ter fé em Deus, mas cair na situação de Noemi, de ficar tão preso pela dor, não é capaz de ver que Deus já começou a obra de restauração. Ela já está acontecendo. Ela está do seu lado, na sua casa. Enquanto isso, você está mandando ela embora. É o que Noemi estava fazendo. Não, a minha vida é amargura, não tem esperança para mim. Vão embora. Vai para a sua terra, para Moab. Quantas vezes a gente não faz isso? Por causa das nossas tristezas, das nossas amarguras, a gente manda a bênção que Deus colocou do nosso lado embora. Por causa da nossa dor, por causa do nosso sofrimento, por causa da nossa autopiedade. A gente tem tanta pena da gente que a gente não se deixa ficar feliz com as coisas que nós temos. E a gente acha que tem que sofrer e publicar para todo mundo o nosso sofrimento. o que está ruim na nossa vida. Irmãos, por que será que a Bíblia diz, em tudo dai graças? Por que será que a Bíblia diz, sede agradecidos? É porque, de fato, em cada momento, Deus está nos dando coisas. Está nos dando amizades, oportunidades, vida, respiração, prazer, alegria, experiências de beleza, de bondade, de verdade. Isso é sempre dado para nós, em todo momento. Mas nós agimos como Noemi. A gente só vê a dor. A gente só vê que a gente perdeu 2 filhos. Só que tem alguém que vale mais do que 7 filhos do nosso lar. Irmãos, por isso a gratidão, a ação de graças é a disciplina da felicidade. Porque quando está tudo bem, a gente ri, agradece a Deus, mas a gente precisa de discernimento, de exercício, de disciplina, para na hora da adversidade a gente desviar os olhos do sofrimento e começar a agradecer a Deus pelo que a gente tem agora, pelo que Deus nos dá no momento presente. Irmãos, e o que é que ela diz no finalzinho? O que o texto diz? Versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Ruth nasceu um filho. Amém? Não. O que diz o texto? A Noemi nasceu um filho. Irmãos, às vezes a solução está muito no futuro. Às vezes vai demorar, mas a solução vai vir. É claro, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente lê sobre pessoas que não chegaram a ver o cumprimento das promessas nas suas vidas, mas conseguiram ver as promessas vindo ao longe, saudável as promessas. Mas muitas vezes a solução vai vir na nossa vida, no tempo da nossa vida. Mas a gente precisa ter paciência. E no final, aquilo que você acha impossível, porque você hoje, como o caso de Noemi pensava, eu sou uma mulher velha, viúva, eu não vou ter mais filhos, eu não posso me casar. Mas de fato, não da forma que Noemi esperava, de uma outra forma, a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Porque a Noemi nasceu um filho. Talvez você tenha expectativas sobre a sua profissão, o seu casamento, o futuro da sua vida pessoal, sobre as suas finanças, talvez você tenha expectativas que não serão cumpridas exatamente como você gostaria. De fato, Noemi queria os filhos dela, mas Deus determinou que ela tivesse filhos através de Ruth. E como ela quis a felicidade de Ruth, Deus deu filhos através de Ruth. Então, a gente precisa aprender também com isso a não ser tão egoísta. Talvez Deus não tenha planos de te dar filhos diretamente, de dar essa bênção que você gostaria tanto para você. Mas se você focar o principal, que é fazer o outro feliz, talvez através dele, Deus te faça ter filhos. E é o que aconteceu aqui, de fato. E Deus faz isso. Deus faz com que a nossa vida se realize com o outro. A gente gostaria que tudo desse certo com a gente. Mas muitas vezes, Deus só vai fazer a nossa vida funcionar na hora que a gente viver em comunidade, na hora que a gente viver com o outro e a gente fizer alguma coisa pelo outro. E no final, irmãos, qual foi o resultado disso tudo? Através dessa família, Deus trouxe o rei Davi, que é um símbolo de Jesus. Então vamos colocar nossa vida diante do Senhor agora. Talvez em algum momento da sua vida no passado, talvez agora você tenha dito para você, meu nome é Mara. Meu nome é sofrimento, é amargura, não tem saída para mim. Eu podia ter filhos e não posso mais ter, a minha oportunidade passou, eu não tenho mais o que fazer. Mas eu vou te dizer para uma coisa, Deus pode resgatar a sua vida. Deus pode enviar um Boaz e trazer o resgate. Amém. Mas a primeira coisa que você precisa aprender é agradecer a Deus pelo que Ele já te deu. Talvez você olhe e pareça tão pouco, mas talvez seja muito mais do que você jamais imaginou. Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor, e em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para olhar do nosso lado, para olhar em torno de nós e reconhecer as bênçãos que o Senhor nos dá. Deus, tira de nós toda a hipocrisia, todo o triunfalismo, nos dá coragem de reconhecer a nossa pobreza, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, nosso pecado, a nossa incompetência, as nossas amarguras. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, Deus, como Noemi teve essa coragem de confessar o seu sofrimento sem perder a fé. Mas, Deus, pedimos também que o Senhor nos dê aquilo que faltou a Noemi, a visão de que o Senhor sempre é misericordioso, a visão de que mesmo com a dor o Senhor traz consolo, que nós tenhamos olhos abertos para agradecer pelos consolos que o Senhor nos dá, pela bondade, pela beleza e pela verdade que nos cercam a todo momento. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine a disciplina da gratidão, da ação de graças, e pedimos que o Senhor nos ensine a ser como Noemi, Deus, que é, mesmo na tristeza nós procuremos a felicidade daquele que está conosco. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que o Senhor cumpra aquilo na vida de cada um. Amém. Que o Senhor traga filhos à vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus nós oramos.